Aí é contigo. Tô te vendo, tô sentindo, tô chorando, tô sorrindo. Eu tô a fim de te encontrar. Em cinema, um shopping, um abraço no escurinho. E dá um beijo pra somar. Fala, Vaguinho! E geladinho, que saboroso. Pode crer. Seu jeito tão gostoso que me faz delirar. Geladinho saboroso, geladinho saboroso. O seu jeito tão gostoso. Turma do pagode, vamos que sacudir! Que me faz delirar. Vai! Chegando na Coab, moleque. Pra curtir minha galera. Chegou, dá um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Netinho, também tô chegando. Vai, eu não vou te deixar sozinho. O quê? Eu tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabinho Vagninho. Pede pro livro me levar o saque. Que a festa vai rolar até tarde. Alô, e avisa o seu bursi que tem da noite. Vamos à vontade. Vai, vai ficar legal. Vamos, vamos! Vem em frente à lanchonete, sambando e fazendo grande.